Yeah. Yo, com saudade da sua boca, sua pele, seu gosto sem roupa, seu cheiro enlouquece. Perdi tempo e outras, mas sempre difere. Três noites viradas, seu corpo sugere. Eu, com calor tipo febre, dois corpos se juntam e a alma enlouquece. Aguço os sentidos, falo no ouvido o que era devido e as mãos lá se perdem. Yo, acho que é carmodrama, só você me acalma com essa sua loucura na cama. Nega, ainda mais quando cê diz que me ama. Pega o isqueiro, acende a bagana e desengana. Cheguei à conclusão assim, simples assim. Penso em você e sei que cê pensar em mim. Os anos passam, mas a minha vontade não. Porque a gente sabe a melhor resolução. Yo, tanta postura e conduta. Essa minha nega com gosto de fruta. Fiquei viciado no corpo dourado. Te quero morando aqui na minha gruta. Seu sorriso safado me deixa bolado, arrepia minha nuca. Tiro o sossego, também me aconchego. Te peço um chamego e no sono profundo resulta. Questões que viram resultado dos nossos problemas. Provoca, me ama e ao mesmo tempo no fundo me odeia. Seu olhar me petrifica, invade meus sentimentos. Mais fundo, profundo quando mostramos desejo. Que embarca na arca de vários momentos. Se fãs de várias canções de emoções que tivemos. Sou teu fruto proibido que só você degusta. Abusa na melhor ativa, mas esse assunto a gente priva. Psico safado, meu preto dourado. Boca viciante, sabor delirante. Sentido aguçado, calor excitante. Se perde aos meus braços no mesmo instante. Se ligou o resultado de toda tensão. Tudo que ele sabe que me causa tentação. Acordou de madrugada pra tentar mais um pouco. Jogou na minha cara que eu te deixo louco. Tanta postura e conduta provoca a causa de tanta loucura. Sabendo lidar, me leva às alturas. Chamego no pescoço que quebra a estrutura. Psico safado, meu preto dourado. Boca viciante, sabor delirante. Sentido aguçou, calor excitou. Se perdeu em meus braços, todo instante ficou.